Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Angústia, pera angústia, Alves, olha eu aqui, voltei, agora sou eu que tô roxando a parada, velho, e não podia ser por menos, por quê? Porque o assunto de hoje tinha que ser um cara extrovertido, bonito, lindo, maravilhoso, com uma voz linda, com uma voz bacana, né? Não querendo desmerecer você, André, né? Porque você sabe como é, né? Bom, estamos de volta, Alfas, mas hoje será um assunto um pouco diferente do que vocês estão de costume da gente, né? A gente sempre traz assuntos mais, vamos dizer assim, mais cabeças, assuntos mais sérios, assuntos sobre cinema. Hoje a gente vai fazer um programa diferente, um assunto mais extrovertido, um assunto mais alegre. Vamos lembrar um pouco dos nossos tempos de infância, cara, de precisamente dos tempos de colégio, ensino fundamental, um pouco no ensino médio também. Olha aí, cara, quem diria que vocês alfas iriam escutar como foram os tempos de escola do Andrigo. Você já deve estar imaginando, né, o Andrigo em cima da caixa. Se esse é o primeiro AlphaCast, pule, vai para algum mais sério. Se vocês estão imaginando o Andrigo em cima de uma caixa d'água na escola, fazendo o sinal de Hitler, dizendo "Hi, Andrigo", com um bigodinho, é exatamente assim que aconteceu, mas vamos descobrir. Então, mas é quase. É quase, né? Tirando a parte do bigodinho, o resto tá quase igual. Tá ok, você não exterminou nenhuma professora não, né? Não, mas eu botei fogo em dois McDonald's. Que isso, cara, olha... Pois é. Bom, pra começar, vocês já viram, né? Estamos aqui com o nosso Alpha Master, Andrigo. E aí, Andrigo, mais um AlphaCast que a gente vai gravar. Este é um AlphaCast mais divertido dessa vez, né? Pra quem tá escutando a gente aí, saber que a gente também tem um lado, vamos dizer assim, um lado infantil, um lado criança, um lado, sei lá, né, não, Andrigo? É isso aí, galera. Aqui é Andrigo Cremiato falando aqui do AlphaCast. E vocês não reparem se lá pelo meio que eu saí pra vomitar, porque eu já tô bebinho, já tomando meio litro de Honey Whiskey Tennessee. É, a propaganda é grátis aí, tudo bem, né? Fazer o quê? Temos aqui não, também... Não, é ruim, pode fazer grátis. Com o novo Alpha Master, que eu já não vou chamar de novo, porque ele já participou, ele já tá participando de tantos e já é um Alpha. Eu falei Alpha Master é você, tá, André? Desculpa. Mas o Michel é um Alpha. E aí, Michel, tudo certinho? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Michel, vamos pra mais um Papo Alpha. Eu já tentei encontrar a loira do banheiro, mas nunca achei. E vocês? Esse safado, pra que você tentou fazer isso? Eu e os moleques tentou fazer isso, mas era para outra coisa. E meu amigo Dinho, como é que você tá, cara? E aí? Seus tempos de colégio foram bons, cara? Quando foram seus tempos de colégio? Muito videogame? É que nada, pô. Era nerd. Era uma zona, uma merda do caralho. Ok, vamos lá, vamos descobrir um pouco de como o era. Dinho, o Dinho Nerd, agora vai ser o Dinho Nerd e o Michel, por acaso, que vai ser o zoeiro da turma. É, pois é. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Bom, pra começar essa primeira parte, vamos falar um pouco dos tempos de escola. Como foi o desenrolar desses tempos, que a gente passou assim. Acho que todos, né? Passam a maior parte da vida, ou parte dela, dentro de uma escola, conhecendo amigos, conhecendo coisas novas. Ou inimigos. Pois é. Mas é uma época que a gente descobre muita coisa, né, velho? Eu acho que é a época que a gente tem o primeiro amor. É a época que a gente descobre de onde vem os meninos. Eu acho. Qual de vocês nunca teve aquela professora que foi uma paixão, né? Aquela professora que se achava linda. Eu nunca tive, só tive professora bagulho até hoje. Ah, é? Então... Puta, pior que eu também, viu, cara? Ah, é? Nossa senhora, só... Dinho, só, e você, cara? Eu tive três. Como eu falei, é uma época que a gente descobre muitas coisas, assim. Eu quero primeiro que vocês me falem, assim, qual foi o impacto, assim, de quando vocês se deram por si que vocês estavam na escola, porque até então, a gente, quando a gente entra na escola, no prézinho, maternal, enfim, depende da época de que cada um estudou, muda-se os nomes, né, os títulos de cada fase dentro da escola, né. Por exemplo, a gente tava falando aqui em off, o prézinho de antigamente, né, da época do Michel e do Dinho, dos anos 80 por ali, né, é exatamente o que a gente chama de maternal hoje. Pô, tô me colocando mais velho do que eu sou. É o que a gente chama de maternal hoje, né? Mas quando vocês se deram por conta, assim, que vocês estavam na escola, conhecendo amigos, amigos que podem ser que durem até hoje, né? Não sei qual de vocês tem um amigo que dura desde o dos tempos de escola. Enfim, eu queria começar pelo Dinho, cara. Quando é que você se deu conta, assim, que você tava descobrindo um mundo, né? Porque, afinal de contas, quando você tá na escola, você tá descobrindo um mundo, né, cara? Só pra sua informação, meu prézinho foi em 97, tá? Não foi nos anos 80. Não, mas no finalzinho dos anos 80. O Michel tava falando aqui que era prézinho, então... Mas enfim. Não, o meu foi 97, foi final dos anos 90, não foi 80. Eu fui 97, é a mesma coisa que o meu, pô. A gente tem, acho que, quase a mesma idade. Você tem o quê? 26? Eu tenho 25. 25. Você tem 25? Ah, então a gente... 26 esse ano. Ah, então a gente tem a mesma idade, pô. A gente nasceu em 90, então é exatamente isso. O prézinho foi em 96, 97, por aí. Mas e aí? Não, assim, esse negócio de descobrir que, que você tá... começando a vida, fazendo amigos, eu jogaria isso lá pra terceira série. No Brasil era mais a zoeira, mais de fazer bagunça, de destruir a escola, que eu era um pestinha na escola. Pior que é mesmo. Eu era terrível. Não, e o pior... Pior, você não sabe. A minha professora do prézinho, não sei se no seu caso também é assim, na minha época, prézinho era uma professora só. Caralho, você lembra do teu professor do prézinho? É aí que eu vou chegar na história. Minha professora do prézinho, anos mais tarde, foi minha professora de inglês na sétima série. Essa vergonha que eu ficava na sala de aula com medo que ela contasse as histórias. Aí tudo que ela pegava pra fazer pergunta era Evaldo. Ah, Evaldo, responda tal questão. Ah, Evaldo, eu sei que você pode, responda. Era eu. Era só eu na sala. E anos mais tarde virou sua namorada. Ela faz o papel da mãe do cara na escola, né? Tipo, ela meio que se gaba porque ela tá com um aluno ali que ela ensinou, né? E o aluno chegou até ali, né? Ai, foi eu que ensinei. Ele chegou até aqui porque eu ensinei, não sei o quê. É meio isso, né? Não sei o quê. Não, era isso mesmo. Exatamente isso que ela achava. Tinha orgulho, né? É o orgulho que ela tinha, né? É. Mas ela virou sua namorada depois, igual o André tava falando, não, né? Não, ela era muito velha pra isso. Ah, era muito... Agora, a professora de história da sétima série é que eu queria. Por quê? Nos deu um vislumbre de como era sua professora de escola. Ela era uma mistura de que tipo de mulheres? Mistura de que tipo de mulheres? Ah, vamos resumir. Ela tinha 26 anos, era morena, cabelo longo, liso, sempre solto, que eu acho legal pra caramba. Peito grande, bunda grande e o corpo cheio de curvas, sabe? E era calma pra falar. Sua professora era Sheila Carvalho? Não, ela era mais baixinha. Ela devia ter 1 metro e... Eu era mais alto que ela, na época, ela devia ter mais ou menos 1,66m por aí. Era bacana. Você falando aí de professora de bunda grande, peito grande, sei o quê. Eu me lembrei de algo que acontecia na época de escola. E quem estiver me julgando neste momento, eu tenho certeza que você pode ter feito isso, amigo. Quem nunca levou... O pastor do Marques. Quem nunca levou as revistinhas da tiazinha pra escola? Na minha época, tinha muito isso, hein, cara. Era tiazinha, era... Cara, era muito... Tinha aqueles álbuns, tá ligado? Que vendia... Que hoje vende de anime, de desenho. Aí você tinha que comprar as figurinhas. E se você juntasse tal página, você ganhava tal prêmio. Que era... Isso era uma mentira desgraçada. Cara, eu nunca consegui juntar... Completar uma página. Eu sempre pegava aquela figurinha premiada que te dá direito ao prêmio. Mas completar a página, nunca. Mas você conseguiu pegar algum prêmio? Ah, consegui já uns 3 ou 4. Mas, tipo, era uma bicicleta, um fogão. Não, bicicleta, fogão, nunca. Era coisa besta. Era quebra-cabeça. Era estirinho, esse tipo de coisa. Meu amigo Michel, cara, e aí? Quando você... Vamos sair do prézinho, vamos partir ali já pro fundamental. Quando você chegou assim no fundamental, e aí você começou a fazer as amizades, você começou a descobrir o mundo, cara. Como foi essa experiência nova, cara? Então, no meu caso, eu sou bem mais velho que vocês, né? Tenho 10 anos a mais que você e o Dinho. Então, só pra dar um panorama, né? Eu comecei o fundamental ali em 86, ou seja, muito tempo, né? E, assim, realmente, a lembrança dos primeiros anos são bem pequenas. Eu tenho flashes, assim, deu na sala, né? Mas onde eu realmente comecei a me perceber como aluno foi, provavelmente, no momento em que todo mundo deve ter tido esse choque. No meu caso, foi na quinta série, que acho que hoje é o sexto ano, que é quando você deixa de ter só uma professora e passa a ter vários. É meio que na época era um meio, você considerava como um rito de passagem, né? Porque você se sentia mais adulto quando você era da primeira fase do fundamental, né? Vai da primeira à quarta, ou do primeiro ao quinto, não sei como é que é hoje, mas enfim, esses primeiros anos em que você só tem uma professora, você se vê de uma maneira mais diminuída em relação aos alunos que já estão da quinta série pra frente, porque eles já têm outros professores, você já tem uma hierarquia na escola, né? Então, naquele momento, na quinta série, eu me dei conta, e também foi um momento em que eu estudei à noite pela primeira vez. Querendo ou não, você estudar à noite também era um rito de passagem, porque à noite geralmente tava... Na quinta série você estudou à noite? Estudei à noite, cara. Estudei à noite. Na quinta série? Era que, tipo aqueles delinquentes juvenil que tinha que trabalhar de dia carpinando terrenos? Era isso que eu ia ver. Parou que eu estudei à noite também, porra. Então, mas é engraçado, porque eu estudei no interior, né? Eu morei minha infância no interior de São Paulo. Mas assim, como a gente fala, o tempo antigo era melhor, não sei o quê, mas realmente, apesar da gente viver num país que sempre foi violento, mas essa questão da escola, de violência, que eu imagino que a gente possa tratar em algum momento, era bem menos pronunciada na época, né? Então, você não tinha essa influência tão forte de caras mais velhos levando você pro mau caminho. O mau caminho sempre existiu, né? Mas era menos naquela época. E ele era amigo de sala do Oscar Filho, né? Então, o mau caminho tava do lado ali, né? O Oscar eu conheci na sexta série, foi um ano depois, né? É sério, cara? O Oscar Filho? É verdade, mas isso aí a gente pode deixar pra um outro podcast, mas o Oscar, eu passei infância com o Oscar e tudo. A gente pode até comentar uma outra história do Oscar Filho, o grande Oscar, se ele ouvir isso aqui um dia, um abraço pra você, faz um tempinho que chama a gente se fala. Chama ele pra participar. Ah, com certeza, vamos ver, opa, sem dúvida. Então, mas aí voltando, né? Então, o momento em que eu me reconheci como um aluno foi na quinta série, por quê? Eu estudei à noite, foi a primeira vez que eu estudei à noite, e à noite, geralmente, as pessoas são mais velhas, ou são repetentes, ou são pessoas que trabalham e aí tem que estudar à noite, então você já tem um pouco mais de responsabilidade. Ou são filhas de presidiário. E aí, assim, então naquele momento foi um momento de passagem pra mim, foi basicamente isso. Teve um momento, assim, eu consigo até me lembrar do dia, eu assim na carteira olhando pro povo, falei, caramba, tô na quinta série, você passa a mudar de sala também, por causa dos professores, enfim. Tem tipo essa putaria que, tipo, o cara não estudava na quinta B, tá ligado? Era na quinta H, tá ligado? Quinta Y. E tem mais um rito de passagem desse ano também, que acho que todo mundo aqui deve ter passado, que é quando você finalmente deixa aqueles caderninhos de lado, passa a comprar um caderno de 20 matérias, entendeu? Do Bad Boy, né? Na minha época era do Bad Boy. Você compra um cadernão daqueles de 20 matérias, você fala, beleza, agora eu sou adulto, né, meu? Aí você já dispensa a mochila, você leva só o estojo e o caderno embaixo do braço, e é isso. Então esse momento pra mim ficou marcante. Você ainda levava o estojo. Eu, na minha época, eu botava as duas canetas no bolso e ia só com caderno e foda-se. Cara, no, engraçado, olha a diferença. No meu caso, era outro nível. Não, teve essa passagem. A passagem dos cadernos de uma matéria pro de 10. Mas tinha um outro nível acima, que era o fichário. Quem tinha fichário era da turma. Mas o seu fichário era de quê? Da Luluzinha? Cara, o meu era um fichário azul, daqueles com zíper, sabe? Que tem a alça pra colocar no ombro. Então, era um daqueles. Eu lembro que foi caro pra caramba. Minha mãe quase me bateu. Tem cara que fazia coleção, né, das páginas dos fichários da galera. Mas agora falando de briga, né, galera? Eu estudei numa escola... Por que será que foi o Andrigo que tinha que puxar o assunto de briga, né? Por que será? Não foi aleatório, vai, Andrigo. Então, eu estudei numa escola particular aqui de São Paulo, né? O meu prézinho, que era na época antes do primeiro ano, estudei o primeiro ano aqui nessa particular, que era uma fodástica aqui de São Paulo. Aliado ao fato também de eu já ler e escrever desde os 4 anos, enfim, eu sou um cara super modesto, né? Aí eu fui pra, infelizmente, meu pai faliu e tal, né, graças ao governo Collor ali e tal, e eu fui ter que estudar numa escola pública. Agora, não era qualquer escola pública. Quem aí for de Bofete, tiver ouvindo esse cast, vai lembrar do Anselmo Bertoncini. Era a mais perigosa do bairro, só estudava... Não era a mais perigosa do bairro, porque lá, assim, lá era no, tipo, no meio da roça, né? A cidade só tem 2.000 habitantes, então você imagina o nível da escola, né? E eu fui estudar na gloriosa Anselmo Bertoncini, lá na cidade de Bofete, e o que aconteceu? Eu era um pé no saco. Essa aqui é a grande verdade. Porque, teoricamente, a cidade de Bonfim é uma cidade muito pequena na época, né? Hoje já cresceu um pouquinho. E a minha casa era assim, era tipo a mais foda da cidade. Na época, apesar do meu pai ter falido, o meu carro era o mais foda da cidade. Isso pra uma criança imbecil de 6 anos de idade sobe na cabeça. Então, o que que eu fazia? Eu chegava e chegava assim, xingando todo mundo de caipira, pobre, e não tava nem aí. Então, pra você ter uma noção, eu tava no segundo ano, o nível de briga, o nível de treta comigo era tão grande que eu tinha que levar um pacote de bolacha pros outras pessoas da quinta, da sexta série. Chegava no recreio, eu contratava guarda-costas maiores da quinta, sexta série, dando um pacote de bolacha, pra 5, 6. Eu andava tipo Dinho Corleone no intervalo, com eu no meio e mais 5, 6 negros da quinta série que ia me buscar dentro da sala, cara. Então, assim, era um negócio muito surreal. Dinho Corleone, você saca que você falou o nome do cara do Cabine do Tempo, né? Você quis falar o... É, acho que eu falei só Corleone, né? Sei lá. Bom, se eu falei Corleone, Dinho, era o nome do colégio, Dinho, um abraço, cara. Te amamos. Você falou Dinho Corleone, lá do Cabine do Tempo. Que não é o nosso Dinho, putz. Só um segundo, só pra gente acertar o Andrigo, você quis falar o Caruso, né? Você parecia o Caruso, lá todo mundo odeia o Chris. Não, ele o Corleone, pô, o Victor Corleone, é Victor no nome dele, do Poderoso Chefão? É o Dom Corleone, Dom, né? Dom Corleone. E aí, pra eu não apanhar na saída, eu apanhei um monte de vezes, eu tinha que vir a polícia me buscar todo dia também. Então, praticamente, como a minha mãe não tinha carro, né? Todo dia vinha o carro da polícia me pegar na saída, e eu fui nessa toada aí do segundo ano até o quarto ano, só brigando, sendo o cara mais metido da escola, todo mundo me odiando. Enfim, não tinha nenhum amigo, né? Pois é, né? Se tiver... Ixi, eu lembro de uma vez, falando de briga, lembro de uma vez que, pô, moleque é foda, né? Eu acho que isso era segunda ou terceira série, não lembro. Ou no máximo quarta. Assim, eu lembro do colégio, eu estudei na primeira, quarta série no mesmo colégio, isso foi nesse. Eu lembro que uma vez eu tava discutindo com um colega, mas tipo assim, brigando feio, e ia ter uma apresentação na escola, no pátio. Aí aquele bando de crianças, o que os professores fazem? Pegam as crianças, levam pro pátio, mandam todo mundo ficar sentado e deixam uma área aberta no meio pra apresentação. Eu tava sentado tipo na segunda fileira antes dessa parte do meio. Esse bicho me torrando a paciência, ele devia ser, sei lá, uns 10 centímetros mais baixo que eu. Bicho, teve uma hora que eu não aguentei, eu levantei, puxei ele pela mochila, joguei no meio do quadradão da área aberta da apresentação e desci a porrada nele. Velho, e todo mundo olhando, gritando briga. O UFC Júnior, é, a galera, quem aposta. Eu vi um octógono lá na frente e eu falei, vambora. Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fui de como o Andrigo, assim, de ser o chato e arrumar briga. Mas eu era assim só quando eu era pequenininho. Depois eu fiquei legal. Eu era tipo o Dom Corleone da escola, mas era porque todo mundo confiava em mim, saca? Eu era tipo o Rick da galera, tá ligado? Então, tipo o quê? O Rick do The Walking Dead, tá ligado? Eu era meio que o líder. Eu não assisto The Walking Dead. O problema é seu. Ah, tá, o Rick é o policial lá, né? Tinha o filho, a mulher. É, ele que comanda a galera depois. Cara, e por que eu tô falando isso? Porque todos os problemas na minha sala, os caras tinham, quem tinha que resolver era eu, tá ligado? Então, tipo, cara, eu briguei com não sei quem, resolve aí pra mim. Ao ponto de uma vez, essa questão de briga, sempre tinha aquela questão de, no recreio a gente conversa, e a gente era meio que, e a gente era da quinta série, sexta, e a gente era inimigo da sala ao lado, tá ligado? Meio que não se batia com os caras da sala ao lado. Mas os caras da sala ao lado, eles eram muito maiores que a gente. Só que um dia, cara, chegou um cara na nossa sala, chamado João Paulo. João Paulo, cara, imagina uma montanha de Game of Thrones. João Paulo, ele era tipo o Minotauro, tá ligado? Do UFC. Também não assisto o UFC. Mas você sabe quem é o Minotauro. Foda-se, eu não vou dar mais outro exemplo, não. E os caras com medo de fazer amizade com ele e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei pros caras, saca a mente criminosa que eu tinha, velho. Se vai, vocês estão loucos. Se a gente não fizer amizade, se a gente fizer amizade com esse cara do nosso lado, imagina o medo que a gente vai colocar nos outros caras, velho. Os outros caras não vão nem tocar na gente. Eles estão com medo de fazer amizade com o cara. E o que que acontece? Eu descobri que ele gostava de pipa, entendeu? Você imagina, um puta monstro, grande pra cacete, eu gostava de pipa, velho. Aí eu fui lá, pedi pro meu pai fazer uma pipa e tal. Isso aqui, bem fodão, né? Cheguei no cara, e aí, velho? Você que gosta de pipa? Eu gosto. Pô, velho, tem essa aqui sobrando. Toma aí pra ti, tá? Isso aqui. Eu fiz amizade com o cara, três dias, velho. Puxei o cara pro lado da gente, no recreio, velho. Ninguém se metia com a gente, cara. Uma vez os moleques foram tentar se meter com a gente, mas esse João Paulo deu uma coça nos moleques. Mas deu uma coça nos moleques, que ele nunca mais fizeram nada com a gente. E, velho, era muito massa na escola, entendeu? Era briga. Mas rolou um troca-troca ali pra rolar uma troca de amizade ou não? Não, rolou troca-troca de nada, não teve nenhum tipo de troca-troca, não. E era muito disso no colégio, era muito de briga. Só que tinha uma coisa que acontecia no colégio, é muito interessante que hoje em dia a gente vê bem diferente, né? A gente agora partindo para o nosso lado alfa realmente. Hoje em dia a gente vê, né? A gente ora ver vídeos aí, uns meses atrás tinha um vídeo aí de um cara que eles brigando, né, na frente do colégio, o cara foi e deu um chute no outro lá, na cabeça do outro, o outro já caiu em convulsão, cara, sabe, com sangue saindo do nariz, sem vídeo de meninas brigando e tal. E na nossa época, pelo menos na minha, cara, era esse tipo de briga que não dava em nada, saca? Era tipo, um olhava pro outro e, cara, eu vou te pegar na saída. Lógico que não dava em nada, o Marcos tá no sertão de Pernambuco, cada um sacava uma peixeira de 42 centímetros... Um respeitava o outro, só. Não, pô, mas é o que eu tô falando. Aí quando saía na escola, cara, um olhava pro outro e dizia, aí, véi, seguinte, tem bola hoje, bora jogar teu time contra o meu. Olha como é que a gente resolvia a briga, velho. Era tipo, tá ligado? Teu time contra o meu. Hoje em dia não é assim, né, cara? A gente vê, infelizmente, aí que realmente a questão da briga é levada muito a sério nas escolas. Você não acha, Michel? É, então. Hoje em dia o mundo tá mais violento, né? Tá mais pornográfico. Então você percebe que a inocência da criançada parece que é menor hoje em dia, né? Você tava falando desse negócio do conflito, né? Da inimigo da sala ao lado. Pô, quem que nunca passou por isso, né? É o meu caso mesmo. Eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei da primeira à quinta série numa escola. Aí, na sexta série, meu pai conseguiu transferência para essa outra escola pública. E essa escola pública, ela era tida, na época, como uma das melhores escolas da cidade. Ela competia, inclusive, com escola particular. E até por isso, era bem difícil de entrar. Mas por que ela era boa? Porque ela tinha bons professores, né? Era uma escola tradicional do centro da cidade. E o diretor era muito rígido. E aí, então, é, tipo, era uma guerra pra você conseguir entrar. Mas meu pai conhecia o diretor, né? Aquela coisa do QI. E aí o cara conseguiu me colocar lá na escola. Só que a questão é que, por exemplo, então eu entrei na sexta série. E aí era a sexta... Era, só que quem... Digamos assim, a escória da sexta série ficava na sexta B, que era de manhã. E a galerinha toda bonitinha, toda perfumadinha, ficava na sexta A. Então rolava uma disputa feroz, porque na sexta B ficava repetente, ficavam os caras que entravam na escola, ficavam os caras que não tinham nota boa pra ficar na sexta A, porque a turma A, vamos falar assim, vinha junta desde a primeira série. E aí eu entrei na sexta B. Então, nas aulas de educação física, as sextas séries faziam juntas de manhã. Sexta A e sexta B. No caso, a educação física era tarde. A gente estava de manhã e tinha, acho que, dois dias da semana que era tarde a educação física. Uma coisa assim. E aí, tipo, aí rolava handball, basquete, futebol. Então, o povo tirava as diferenças ali, né? Mas é engraçado, porque fica mesmo essa questão, inclusive, de status na escola. Tanto que aí eu sempre fui um aluno estudioso, nunca cheguei a ser CDF, mas eu era bem inteligente na escola, né? E aí, no fim da sexta série, eu e mais três caras fomos pra sétima A no ano seguinte. Putz! Foi o assunto do colégio, cara. Porque é como se você fosse convocado pra seleção brasileira, sabe? E aí você vai... Aí na sétima série, aí você passa a ter um respeito. Porque, pô, você foi pra A e tal, os caras te recebem. Vocês entraram no colégio, todo mundo fazendo aquele corredor e batendo palma pra vocês, né? E vocês fazendo sinal da cruz, né? Pegando no chão do colégio. Só faltava cheerleaders vir pra sentar no colo. Porque tinha esse status mesmo, sabe? E é engraçado, porque, cara, o que é legal é que, assim, como a gente é novinho, tem, sei lá, sétima série, você tinha 13 anos. Você tá começando a ter essa questão social de você aparecer, de você ser mais importante. Como você ainda não tem emprego, não tem família, não digo família constituída, né? Você não é casado, namorado ainda tá um pouco distante. Você tem poucos valores sociais pra você poder marcar território, né? Então, na escola, você começa, né, a ter essa questão das brigas, essa questão de você vê, você mesmo, né? Super maquiavélico. Já de cara, já sacou que o moleque curtiu uma pipa e você já manipulou o moleque pra ir pro seu lado, entendeu? Então já você vê que a gente tá começando a aprender a ficar malandro, né? E aí a gente usa a escola como um laboratório pra gente poder formar essa questão social, né? Bem interessante também. Não, e uma coisa, eu acho que as feministas de plantão agora vão me odiar por isso que eu vou contar agora, mas eu ainda tenho a opção da inocência, porque eu tinha nessa época 12, 11 anos, 10, não era tão inocente, mas houve uma época em que esses caras que eram, não, na realidade não eram os caras inimigos da gente, eram os caras do primeiro ano. E eu meio que era amigo dos caras, entendeu? Então, tipo, eu conheci os caras e tal. E aí, o que que eu saquei? Eu saquei, velho, se eu dar pra esses caras aquilo que eles mais gostam, o que eles mais querem... Essa frase solta ficou perigosa. Eu também pensei besteira. Eu vou explicar a frase. Que eles mais querem, eles vão se tornar tipo os seguranças da gente aqui, velho. Da minha sala contra os caras da sala ao lado. Então, o que que vai acontecer? O que que acontece? Eu descobri que os caras gostavam de algumas meninas da minha sala. E eu era super amigo das meninas, sabe? Era amigo de todo mundo da sala. Aí eu cheguei nas meninas e disse... Eu cheguei pros caras e disse assim... Cara, é o seguinte, eu vou falar de vocês pra elas. Só que aí vocês se virem. Eu não posso obrigá-las a nada. Mas é o seguinte, vai ter troca. Se vocês conseguirem ficar com elas, vocês vão ter que proteger a gente pro resto do ano, cara. Marques o cafetão. E cara, e era uma coisa interessante, por quê? Porque a gente, mesmo pequeno, cara, a gente tinha um código de honra, saca? É, a maioria não ficou com as meninas, só um ficou. Mas os caras cumpriram com a promessa deles, tá ligado? Tipo, não, a gente vai meio que ajudar vocês até o fim do ano, entendeu? Então meio que a gente se livrou o ano todo dos caras que eram contra a gente, entendeu? Então acho que as feministas agora não gostaram muito do que eu falei, mas enfim. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas você falou uma coisa bem interessante, que é a questão do status. E você disse que só faltou as cheerleaders, né? É. Sentar no colo. Que era uma coisa que acontecia e que acontece com a maioria. Eu acho que era uma das coisas que mais dava briga na escola, cara. Que é aquela menina mais desejada de todo o colégio, cara. Eu não sei se na escola de vocês tinha isso. Tinha, Dinho, na sua escola, aquela menina que todos desejavam, cara? Tinha. Tinha uma que todo mundo olhava assim e falava, puta que pariu. Que era essa mina. Mas acabou que ninguém da escola pegou ela, que só era um cara de outro colégio que pegava. Mas é sempre assim, né? A mina mais bonita da escola, ela nunca vai ficar com os caras da escola, muito menos com os caras legais. Igual era eu, por exemplo. Então, cara, como eu tava falando, você se engana, amigo Andrigo. Sabe por quê? Porque, cara, na minha sala tinha a menina que era mais desejada, assim. Era linda a menina, sabe? Ela era loira, de olhos azuis, cara. E eu, meu melhor amigo... E nós éramos apaixonados por ela, cara. Só que aí tem uma história triste por trás. Por quê? Eu cheguei no meu amigo, ele era amigo dela. A mãe do meu amigo, do meu melhor amigo, era amiga da mãe dela. E às vezes ela ia na casa dela e levava ele, tá ligado? E ele meio que ficava conversando com a menina. E aí eu cheguei nele uma vez e disse, cara, eu gosto dela. Já que eu não sabia que ele gostava também, sabe? E disse, fala com ela lá pra mim. É aquela velha história, né, cara? Quando você é pequeno, você não tem coragem, você tem que mandar um amigo falar. E aí, passou uma semana, eu perguntei pra ele, e aí, cara? Falou ele, eita, esqueci, né? Vou falar. Passou-se duas semanas, eu descobri que eu esqueci, filha da puta. Tava ficando com a menina, cara. Se eu te falar que comigo aconteceu exatamente o oposto disso. Não teve essa de chegar e falar, ah, não, chega nela pra mim. Foi um pouquinho diferente, mas foi tipo assim, isso foi, eu devia ter uns 15 anos, já era o final do ensino fundamental. Ah, eu tinha uns 14 pra 15. Aí, eu conheci uma menina um dia, a gente trocou o número de telefone, não tinha o WhatsApp na época. A gente bateu papo, ah, trocando mensagem, tranquilo. Aí no meio da noite, do primeiro dia que conheci ela, depois estavam cada um em casa, eu falei, né, pô, queria ter ficado contigo, só que fiquei com vergonha de dar em cima. Ela falou assim, besteira, deveria ter me dado um beijo direto. Aí, beleza, no dia seguinte foi lá e fiquei com a mina. Só que o meu irmão me viu ficando com ela e chegou pra mim e falou assim, bicho, tá ligado que o teu melhor amigo é afim dessa mina, né? Eu, que como? Mas nunca me falou dela. Aí eu falei assim, é, ele tem 2 meses que ele tá dando em cima da mina. Eu falei, puta que pariu, velho. No segundo dia eu fiquei com ela, o cara tá 2 meses dando em cima. Não, e detalhe, na época eu era um pé rapado, sim, tinha nada. O bicho tinha, com 15 anos, o bicho tinha moto que o pai deu, e tava todo dia batendo ponto na casa da menina. E com 2 meses não pegou a mina, e com 2 dias eu peguei. Foi estranho, mas foi bacana. A melhor coisa da época de colégio em relação à menina, namorada, é você fala assim, ah, então, fulano, você conhece a fulana? Ah, conheço, tô namorando com ela, mas não fala pra ela, tá? Ela não tá sabendo, né? Pelo menos comigo te aconteceu isso, cara. Eu falo assim, então, eu sou namorado dela, mas não conta pra ela, hein, meu? Você tinha que ficar morrendo de medo, porque você achava que você gostava, que você tava namorando com ela. A mina nem, às vezes nem sabia, né? E aí você falava, putz, não, eu tô namorando com ela, mas namoro com a fulana, mas não fala pra ela, tá? Senão ela termina comigo, né, tal. Não, o foda como no meu caso eu era um mega, super, top CDF, eu era tão CDF que eu não precisava de óculos, eu comprava óculos 100 graus, daqueles fundos de garrafa, só pra parecer mais CDF. Caraca. Eu, assim, nunca tive chance nenhuma com mulher nenhuma, obviamente. Você deve ter sofrido muito bullying na escola, viu, Jim? Era da tipo, cara, que a menina mais gostosa da sala passava perto, eu já gozava dentro da cueca, sem nem olhar, né? Enfim, isso eu não te conhecia ainda, tá, amor? Caso você esteja ouvindo. Mas, enfim, eu fiz uma peça na escola onde eu era o diabo, porque apesar de eu ser muito nerd também, eu também sou ator, vocês não sabem. Que ironia do destino, né, gente? Olha só o que é que ele fez na escola. Então a gente fez a peça O Alto da Barca do Inferno e eu era o diabo, né? E a gente modificou a peça, enfim. Essa peça acabou sendo até explorada comercialmente. A gente apresentou pra mais de 50 mil pessoas lá na região, né? Que nessa época eu já tava estudando em outro colégio, né? O que seu pai achou, o que seu pai, pastor, achou de você ser o diabo? digamos que ele não ficou muito contente, né? Mas nessa época eu já tinha já uns 15 anos, né? Então eu já tava mais livre, né? Livre, leve, solto. Agora eu sei de onde veio sua obsessão por ser o anticristo. E aí, assim, essa peça foi foda. Pessoal, quem tiver da minha galera aí ouvindo vai lembrar que essa peça aí, nossa, ela foi pro Teatro Municipal de Botucatu e tal, enfim. E durante essa peça, eu comecei a receber carta de um monte de menininha, coisa que eu não esperava, né? E entre essas meninas tinha uma que chamava Aquinesca. Então, eu nem conhecia a menina. Quando eu vi o nome dela, eu já me apaixonei. Chamava como o quê? Era o nome da menina? Aquinesca. Caraca. Era Aquinesca Novak. Era uma filha de poloneses, né? E assim, eu nem conhecia a menina, já me apaixonei pelo nome. Aí a gente fui conhecer ela. Ah, você que mandou cartinha pra mim, sua diabinha e tal. E eu era mega super tímido, né? E aí eu fui até a casa dela, pedi a mão dela pro pai dela. Isso sem a gente nem se tocar ainda, né? Nem aperto de mão tinha dado a menina ainda. Caraca, fui na casa dela, pedi a mão dela pra poder namorar com o pai dela, com a mãe dela, tá? Almocei um domingo lá com eles. Poxa, calma aí. Vamos reformular essa frase. Namorar com o pai, com a mãe? Você foi na casa da menina. Pô, namorar com todo mundo. O Rodrigo não tinha namorado nenhuma. De repente quis namorar todo mundo, velho. Pedi a mão dela pra namorar com o pai e com a mãe. Nossa, cara, você é bem atlético. Pedi a mão dela pra poder namorar, né? Com ela, pedindo pro pai e pra mãe, né? Obviamente. Vocês entenderam, isso que interessa. E aí essa Aquinesca, né, isso aí passou uns 15 dias e a gente nem se beijar ainda, nem pegar um na mão do outro tinha pego. Aí um belo dia indo lá pra rodoviária pra voltar pra bofete lá, ela me agarrou num canto, ela me tacou na parede e me lascou um beijo daqueles de filme pornô. E aí ela percebeu que eu não era tão diabinho assim, que eu era bebê, que eu nunca tinha beijado e tal, papapá. Enfim, engraçado aí ela é que Aquinesca aí... parece nome de biscoito da época, né? Não, Aquinesca. O nome dela é bonito, Aquinesca. Eu briguei com a minha mulher que eu queria colocar como nome da minha filha, Aquinesca. É que aí eu falei pra ela que era uma ex-namorada, ela não ficou muito interessada. Oh, calma aí. Olha aí, Elisângela, você agora tá sabendo de onde veio esse nome, olha aí. Mas ela sabia, né? Bate nele. Ah, ela já sabia? Não, e aí, por incrível que pareça, essa Aquinesca depois pegou todos os meus amigos. Era uma puta do caralho. Mas enfim. Ela que pegou. Se você né, tá ouvindo isso aí, Aquinesca, é brincadeira, tá? Eu gosto muito de você como uma pessoa. Mas e na época foi tipo um trauma pra mim, porque eu tava no primeiro colegial, tipo, na segunda-feira eu beijei ela nunca mais quis olhar na minha cara. Resultado, na terça-feira eu virei o pior bad boy que aquela escola já tinha visto. Aí comecei a explodir coisa na escola. Aí eu virei revoltos total. Nossa, cara, por causa da Aquinesca. Por causa da Aquinesca não vai. Até procurar no Facebook aqui. Nunca procurei no Facebook. Exato, tem Facebook. Vai procurar a mina no Facebook, cara. Puta que pariu. Aquinesca. Mas é capaz que encontrem, né? Porque com esse nome eu acho que só tem existir um aqui. Tem aqui, ó. Aquinesca não vai. Não, cara. Depois que eu descobri o Facebook, eu percebi que ninguém é sozinho no mundo. Todo mundo tem alguém com o mesmo nome ridículo. Cara, agora eu fiquei interessado. Vocês que estão acompanhando esse podcast, eu lanço essa campanha neste momento. Hashtag vamos encontrar a Aquinesca. Você que se compadece, que escuta o nosso Alfa, se você encontrar alguma Aquinesca no seu Face, mande pra gente, pra que a gente possa mandar pro nosso Andrigo, pra ele ver se é a mesma Aquinesca. Nós queremos saber da história dessa Aquinesca. Onde ela está, o que faz, o que aconteceu com ela, né, gente? Vamos saber, vamos procurar saber, porque com esse nome, minha filha, pelo amor de Deus. E é com 2K, tá? É a Aquinesca com K no começo e K no final. Aquinesca, o que faz? Onde vive? O que come? Hoje, no Globo Repórter. E outra coisa que acontecia muito na escola, que era, eu não sei se com vocês, mas a minha era, quando eu estudava na particular, que era questão de fazer sempre aquela fila pra você orar, né? Pai Nosso, rezar Ave Maria e cantar o hino nacional, seguido do hino de Pernambuco, né? Que é, no caso aqui é Pernambuco, seguido do hino da escola, cara. Cara, Pernambuco tem hino? Ah, vai se lascar, cara. É o hino mais bonito de todos os estados de Pernambuco, só pra você saber, tá, cara? Pernambuco imortal é imortal. No meu caso era só rezar e cantar o hino nacional, não tinha hino da escola e nem do estado. É, eu também só sempre ouvi falar de hino nacional, nunca ouvi falar de hino do colégio. Ah, cara, eu me lembro até hoje o hino, eu tenho a página da minha escola, eu curti a página da minha escola, tem até foto minha lá de quando eu era mais novo na escola, cara, eu me lembro até hoje do hino do colégio, é, momento canção no Papo Alto, o hino era mais ou menos assim: educandário, sagrada família, educando com amor, ensinando a melodia. Ah, o meu colégio tinha um hino também. Ó, oh, Santa Marcelina, ó, oh, Virgem iluminada, com teu olhar te ensina. Isso aí. Nossa Senhora. Eu estudava no colégio Santa Marcelina, colégio de freira. O meu não chegava a ter hino, não, mas na época dos como é que fala, cara? Interescolares, dos jogos interescolares, que entre as escolas, aí a gente armava uns gritos de guerra meio loucos, meio ofensivos pra caramba. Caramba. Fala algum grito de guerra ofensiva. Pô, cara, agora eu não vou lembrar que eu não era o cara do esporte naquela época. Assim, eu ia só pra ganhar medalha. Mas era assim, era coisa do tipo pra professor na segunda-feira deixar a sala inteira de castigo. Antes de partir para o segundo bloco, deu queda aqui na minha energia, vocês não perceberam, porque a magia da edição faz isso, né? Mas como eu falei para vocês, a campanha hashtag, né? Vamos encontrar a Agnesca. O nosso alfa, Michel, foi bem mais rápido que os nossos ouvintes. E conseguiu encontrar a Aquinesca, cara. Achei a Aquinesca, velho. Vocês acreditam? Vê se não é ela. Vê se é ela aí, ó. É ela mesmo. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Então, gente, nesse próximo bloco a gente falou de coisas que a gente... No outro, né? A gente já falou de coisas que a gente escolhia, primeiro amor, Aquinesca. Mas esse bloco, cara, vai ser o bloco que o bicho vai pegar. Porque tinha as coisas boas na escola, mas tinha os castigos, cara, da nossa época. Quando a gente aprontava demais, né? Quando a gente fazia coisas demais, tinha os castigos. A gente vai começar com um dos castigos mais clássicos. Eu acho que até hoje existe esse, né, cara? Ficar até... Não, assim, cara, você é velho. Você acabou de entregar a sua idade. É ficar até depois da aula. Ser queimado na fogueira. É a Inquisição isso aí? É que eu estudei em colégio católico, então os os castigos eram católicos. Michel, cara, você já ficou depois da aula, cara? Putz, cara, olha, eu pessoalmente não, porque eu era um cara, eu sempre fui bem quietinho na escola, eu nunca tive muitos problemas, até se fosse um podcast só comigo ia ser um podcast muito chato, porque eu tive uma época de escola meio bem comum, mas... Assim, com relação a ficar na escola, eu lembro vagamente, logo no, acho que na primeira, segunda série, que a gente foi fazer um passeio no zoológico. E aí eu só sei que em algum momento do passeio, alguém pegou o boné de um outro menino. Então assim, a gente tá falando de moleque de 8 anos, né, cara? E aí o moleque deu falta do boné quando a gente chegou pra escola de novo, e o boné não aparecia. Resultado, a professora, ela enfileirou a gente na sala, todo mundo em pé no fundo da sala, e falou que a gente só ia sair de lá quando o boné aparecesse, entendeu? E aí, né, um olhava pro outro, o outro olhava pro um, e tal, e não sei o quê. A gente ficou uns 10 minutos lá de pé, a professora falou que ia deixar a gente discutir, né, pra esse boné aparecer, ia sair pra tomar pra ir no banheiro, sei lá o que ela ia fazer, e ia voltar em 5 minutos. Aí, sei lá, passou 5, 10 minutos, a gente voltou, aí um menino lá falou que tinha pego de brincadeira e não sei o quê. Aí o menino foi pra diretoria, deve ter tomado um sabão do diretor, até porque também não é pra fazer nada de outro mundo, né, só pegou um boné do menino. Mas aí o fato é que a gente ficou, realmente, depois que voltou da excursão, em vez de a gente já ir embora, ficamos lá e até o boné aparecer, cara. Então eu já passei por isso uma vez, embora eu não fui o culpado, mas nessas histórias é sempre assim, tem sempre aquele moleque mais endiabrado, mais encapetado, e a grande parte da classe paga por causa dele, né? Pois é, cara. Eu já fiquei muito depois da aula. Teve na minha escola, teve um cara que o professor tacou o apagador na cabeça dele e deu 3 pontos. Você estudava no presídio, cara? Não, era na época de Bofete, né? Esses 2 anos terríveis da minha vida. Olha o nome da cidade, cara. Bofete. O que você esperava? Olha o nome da menina que ele ficou. Arnesca, cara. O que você esperava? Caralho, tá falando essa porra aí. Cidade do cara só dava bofeteada, né? É, pô. Carlos Alberto, você acabou de encontrar mais um aí pra praça. Bicho, na minha época de escola eu ficava de castigo pra caralho. Vamos por partes. Na pré-escola, professora da pré-escola, teve uma vez que a gente colocou... Sabe aquele moleque que eu joguei no meio do quadradão pra gente brigar? Ele era meu colega desde o pré. Isso, daquela briga deve ter sido na segunda série, ele é meu colega no pré. Na época do pré, ele era mais baixinho. A gente colocou ele dentro do cestão de lixo e colocou o papel por cima. A gente avisou. Olha, quando a gente der uma batidinha, você pula que a professora tá entrando. Dá um susto nela. Foi dito e feito, cara. Ela tava entrando, a gente deu 2 batidinhas no cesto, ele deu um salto e assustou ela. Beleza, de quem foi a ideia? Ah, foi do Evaldo e foi do Leandro. Beleza, vamos os 2 de castigo, mais o baixinho. O Evaldo, no caso, é o Dinho, tá? É, isso aí. Na segunda série teve essa briga com esse mesmo moleque, que eu joguei ele no meio, que eu contei no início. Aí eu fiquei de castigo também. Aí teve uma vez na terceira série, que eu cheguei na sala chutando mesa, chutando cadeira, chutando cesto de lixo. Aí eu fiquei de castigo, acho que por uma semana. E eu tinha muitos castigos, do tipo, o professor me colocar, sei lá, sentado olhando pra parede. Eu lembro de uma vez que uma professora falou assim, tava nesse buraco na parede, fica de olho nele até você conseguir passar por ele. Nossa. Velho, eu da primeira, aliás, do pré, a quarta série, eu fui terrível. Eu fui, tipo, muito terrível mesmo. Então, eu acho que todo mundo aqui, então, no caso, já passou por esses castigos aí, né, cara? Da lousa, das anotações em caderneta. Eu, por exemplo, tinha uma caderneta quando eu estudava, e toda vez que eu fazia bagunça, era assinatura nessa caderneta, e eu já sabia que eu ia apanhar. Okay. Eu não, eu só recebi estrelinha de bom menino. Ah, ok. No meu colégio tinha o Hall da Fama. No seu colégio tinha isso aí, Hall da Fama, que era um quadro onde eles colocavam em letras douradas o seu nome. Ah, sei. Tá bom, Chaves. Você e a Chuvesca, né? Sempre apareceu nesse... É Chuvesca o nome dela? Como é o nome da menina? Não, mas... Ah, para de falar disso aí, galera. Pode falar. Agora eu tô gravando em casa, tá minha mulher aqui do lado. Mas falando sério, a escola de vocês não tinha Hall da Fama? A minha não. Não, não tinha isso não. A minha também não. Caralho, só eu que era numa escola que tinha Hall da Fama, tinha um negócio que era mó bonito, você ganhava curso, você ganhava... Que nem, a minha escola tinha piano, tinha canto, tinha grego, tinha latim, eu fiz tudo esses cursos, tudo de graça, porque eu era o melhor aluno da sala, quiçá do colégio. Sua escola só não tinha psicólogo, né, Andrigo? A jogar... Eu diria que só tinha psicopata. A galera da minha época escuta o AlphaCast. Eles podem confirmar. Galera, Camila, o Pomponzinho, confirma aí nos comentários aí, valeu? Ah, quer dizer que a Camila... É o nome do meu melhor... Quer dizer que a nome Camila... O nome do meu melhor amigo era Pompom, por quê? A Camila, esposa do Michel, estudou contigo. Não. Não, a Camila, esposa do Michel, estudou com a minha esposa. Ah, porque se fosse a mesma Camila, eu ia dizer que agora eu entendo por que ela fez psicologia. Não, na verdade, a gente, até o Andrigo falou sobre Roda Fama, e a gente só tá falando, tipo, briga, tá falando de, né, caderneta, de anotação, mas, e assim, vocês tiveram algum momento, algum, tipo, coisa pra se orgulhar, aquele dia, aquela vez que você falou, putz, eu fui foda, a escola inteira pagou um pau pra mim, sei lá, não sei se o pessoal teve isso também. E aí, Dinho, você teve esse momento, cara, na sua vida, um momento de 15 minutos de fama? Cara, não é que pagava um pau, era que, tipo assim, era uma peste, era terrível. Só que eu sempre tirava nota boa nas provas. Tipo, destruía a sala, mas no final do bimestre a minha nota era boa por causa das provas. Então todo mundo ficava meio que indignado comigo. Aí falou, mente brilhante. Eu tive um momento de... Eu não sei se eu vou dizer como, acho que foi. Que foi num dia, cara, que tava... Cara, fazendo mó sol, tá? E aí os caras querendo sair, tá ligado? Pra brincar, jogar bola, tá? A gente não tava meio que afim de estudar, saca? E eu meio que armei o maior plano, velho, pra gente sair da escola. Pô, cara, foi um plano, foi tipo missão impossível, tá ligado? Tipo, os professores passando por outro corredor e a gente se esconde, não sei o que, vamos por aqui, não sei o que. Certo que no outro dia a gente, né, apanhou dos pais e, e ficou de castigo, mas, cara, no outro dia na escola, no outro dia não, né, na outra semana na escola, meio que e os caras, assim, chegando na escola, a galera tudo olhando pra gente, eita, os caras conseguiram fugir da escola, tá? Porque a escola era mó presídio, tá ligado? A escola era mó presídio, velho, os caras, olha aí, não sei o que. Vamos entender a mente do podcaster brasileiro. O podcaster brasileiro teve como sua maior honra ter fugido da sala com 6 delinquentes durante o 8º ano do ensino médio. Caramba! A gente tinha 10 anos, 11 anos, pô. Cara. Ah, você vê que aí já era psicopata era, tipo, desde o início. Sabe o que eu comparo esse dia? Sabe o que eu acho que esse dia foi tão foda? Porque foi, tipo, o único dia de Ferris Bueller da minha vida, tá ligado? Sabe? Não, você quer mais uma história foda? Tudo bem que eu tô ficando muito foda nesse podcast, mas vou contar a última história foda do meu último momento de colégio, até porque eu sou um iletrado, eu nunca fiz faculdade, então meu último momento de colégio... Essa será a história pra gente fechar o nosso podcast com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro. Nos idos de 2001, né, eu era a nossa formatura, e adivinha quem foi escolhido pra ser o orador da turma? Obviamente eu, Andrigo Cremiato, né? Então estávamos nós lá com durante a colação de grau, aquela ginásio enorme, a nossa escola tinha um ginásio que cabia 5 mil pessoas e tava eu fazendo a minha colação de grau. Aí, na hora de fazer o discurso, um dia antes, o diretor, lá era uma escola católica, né? Então os caras eram muito rígidos. Então a diretora, a madre superiora lá, ela me deu um discurso pronto, né? E eu falei, eu fiquei bravo. Eu falei, não, mas eu queria fazer um discurso pessoal meu, tal, tal, tal. Não, você é orador, é obrigado a fazer esse discurso aqui. Aí a gente foi no subiu no palanque, né? Eu era conhecido como pastor na época, porque, pra começar, porque eu cuidava dos cultos lá da parte evangélica dentro da escola, católica, da né? E aí eu peguei o discurso, né? Coloquei assim na frente pra começar a falar. Aí imagina a sua cena. Eu comecei assim, então. Me deram esse lindo discurso aqui, a nossa querida Madre Superiora Leonilda. Agora o bicho vai ver! Mas eu não farei esse discurso. Eu não me nego a fazer. Comecei a rasgar assim, jogar pó. Porque nós somos o futuro da nação. E aí o pessoal começou a entrar em frenesi, cara. Mais de 5 mil pessoas pulando e gritando. Ah, é isso aí. Não, temos que rebelar perante essa tirania. E eu prometo que um dia estaremos em frente da nação, levando esse Brasil para um novo patamar. Isso aí eu tenho tudo em vídeo, cara. Foi muito louco. Eu pensei que você fez tipo Cris, tá ligado? Tipo, revelação hoje, revelação. Não é revelação sempre. Saca, o episódio todo. Eu dei o que? Revelação, merda, não entendi isso. Revelação hoje, revelação amanhã, revelação sempre. entendeu? Ah, vamos nos rebelar. Eu não entendi a referência. Ele não fez esse episódio. Eu acho que ele pô. Não assistiu esse episódio, todo mundo odeia o Chris. Aí tudo bem. É. Everybody hates Chris. É, no caso seria hate e Rodrigo. Mas, cara, o que você fez, cara? Você fez uma revolução no colégio. Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Vamos partir dos finais. É, e infelizmente não fiz faculdade nenhuma, enfim. Sou um burro letrado hoje. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. E é isso aí, galera. Como vocês escutaram, a gente escutou aqui algumas histórias, né, sobre todos os alfas, não, mas alguns alfas aqui. Histórias de colégio. Sempre são histórias assim que a gente é bem bacana de relembrar, às vezes. No caso do Andrigo, né, foi bom porque o Andrigo se lembrou da Valesca, né? Beijinho! Valesca? Valesca, né? Aquinesca. Valesca, só falta ser popozuda. Valesca popozuda agora. Aquinesca, o nome da menina, né? É, Aquinesca. Aquinesca, queremos você aqui, hein? Vou colar esse episódio no mural dela no Facebook só pra... É, cola vez, viu? O nome do episódio vai ser Onde Está a Lesca? Vocês são foda, né? Se eu me divorciar depois desse episódio aí... É, o problema é seu, amigo. Eu vou culpar o Marques. O problema é seu. O Max vingando de toda aquela história das histórias de pastor. É, tá certo. E aí, galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui um abraço a todos que estão nos escutando. Galera, vocês que estão nos escutando estão fazendo o Alfa crescer, muito obrigado. E a cada dia os downloads estão aumentando, né, Alfa? Estão... A galera tá baixando, a galera tá participando. Claro que a gente não vai agradar a todos, né? Nem todo podcast agrada a todo mundo. Tem gente que não gosta de podcast de cultura pop. Tem gente que não gosta de podcast de nerd. Tem gente que não gosta do álbum, tanto quanto polêmico às vezes. Mas... Tem gente que não gosta de podcast. Tem gente que não gosta de podcast. Mas, enfim, pelo menos a gente tá agradando um público. Muito obrigado a vocês. Continue mandando comentários. Breve a gente tá fazendo mais um segundo Alfa comentado, ok? Da gente ler os comentários da galera aí. A gente fez um já, a gente vai fazer um segundo. Ou não. Ou não? Não quer ler o comentário da galera? Ou não, a gente pode simplesmente ignorar e mandar um pau no cu no meio deles. Ah, com isso ele espanta todo mundo. Não estou copiando o Azaghal. Enfim, galera, continue escutando. E, Michel, muito obrigado mais uma vez, cara, pela participação. Não, você é um alfa, mas você sempre tem reservado o tempo pra gravar aqui com a gente. Valeu, cara. Beleza, Marcos, valeu por mais esse podcast. E é isso aí, galera. As lembranças de escola tem que guardar no lado do esquerdo do peito, porque é uma coisa que significa bastante pra gente. Valeu, até a próxima. Pois é, com esse comentário você já viu a idade do Michel. Né? Amiga, coisa impossível. Isso é tão antigo no mundo. Dinho, valeu, cara. Mais uma vez pela participação. Ah, eu que agradeço. É foda pra caralho esse negócio. Alpha Master Andrigo, valeu, cara. Mais um Alpha, mais uma missão cumprida. Como eu sempre falo também, gente, vocês estão acostumados a escutar o Mistura. Sempre escuto eu falando isso pra o Euler, né? Mais uma missão cumprida, mas é isso aí, né, Andrigo? É isso aí, meu querido Marques. Agradeço mais uma vez todos os ouvintes. Brincadeiras à parte, vocês são muito importantes. Nós fazemos essa brincadeira, essa zoeira aqui, mas é pra agradar vocês. E queremos ouvir realmente seus comentários. Vamos sim fazer mais um alfa ou não, só de comentários. E aguardamos vocês, aguardamos seus e-mails, aguardamos suas avaliações na iTunes Store. E é isso aí, João. Eu também quero dar o meu tchau pra todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem. E eu só queria pedir a todos que escutam o Papo Alfa, me ajudem lá no Mistura. Eu sempre tenho alguns ouvintes que são cativos, mas que sempre escutam o Mistura. Mas eu preciso de mais, né? O Mistura é um podcast que não fala só de cultura nerd, mas de cultura pop. Resumindo, não somos um podcast sobre cultura nerd, mas sobre cultura pop. Então, música, videogames. Então, acesse lá o Mistura também. E o nosso, o Grill Gamer também, do amigo Dinho, não é isso, Dinho? Em breve, novidades aí. Novidades e o negócio lá é churrasco, bebida e mulher. É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que escutaram, continuem escutando, mandando comentários. E eu que faço a pergunta hoje. Como é que a galera faz pra entrar em contato com a gente através do e-mail, Dinho? papoalfa@gmail.com. Não, não é assim não. Ele primeiro abre o programa de e-mail. Não, liga o computador. Ei. Aí depois ligar o computador, abre o programa de e-mail. Depois abre o programa de e-mail. Ele escreve naquele campinho que tá assim, para. Esse é o cara que fez o discurso lá pra 5 mil pessoas, tá vendo? É esse tipo de gente. coloco pra fazer discurso. Já que você falou, André, como é que a galera faz também no Twitter, tá? Mandar um Twitter lá pra gente, como é que a galera faz? Bom, aí depende. Se você tiver no computador, você que tá em www.twitter.com.br, clicar numa caixinha que tem uma peninha do lado, assim, tipo uma peninha de escrever, né? Aí você entra lá e coloca lá, @papoalfa. É isso aí. Com PH. Arroba com PH, é. Não pode esquecer do PH, e não é o Santos, mas é o PH. E também no iTunes, né? Não esqueçam de ir no iTunes. Que não é isso, Michel? Sim, exatamente. Tem lá no iTunes, tem que... pode assinar o conteúdo pra sempre que tiver um episódio novo receber a notificação. E também dar um reviewzinho, né? Dar umas estrelinhas lá e colocar um review, que é importante pra gente também. Umas estrelinhas não, 5 estrelinhas, senão nem entra nessa porra. É, dá 5 estrelinhas de raiva. Galera, se você não gosta, né? Dá 5 estrelinhas de raiva. E também no feed, tá bom? O feed sempre tá aí na postagem aí embaixo pra vocês assinarem o feed, colocarem os seus agregadores de conteúdo, vídeo, seu podcast é Git, o agregador que você tiver, você assina o nosso feed pra nos ajudar também. Claro, o site para quem está escutando pelo feed ou pelo iTunes é o www.papoalfa.com.br. E é isso aí, conclamamos todos os alfas. Concordou, fale com a gente. Discordou, fale com a gente também. Só não fique indiferente, porque nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembre-se: há de Augusta Perangusta, por caminhos difíceis chegamos à glória. Glória! Valeu, galera, até o próximo. Falou, falou, galera, tchau, tchau.